DJ, bota o litro de break nona que eu cheguei, viu? Daquele modelo. Oxe, pronto, agora deu a moleste. E os playback é tudo igual, hein? Solta, DJ, vai! Isso aqui é bom do gato preto. Pede você, eu tô tranquilo, viu? Não falta cigarro, não falta porra nenhuma. Pra tocar no som de casa, pra bater no paredão. É que ela tem cara de santa, jeito de menina quieta. Eu já tentei, não conquistei. Princesa dura de queda, mandou um volta e zap. Eu já marquei pra tomar uma, mas no terceiro agora ela tava jogando a bunda. Calma aí, marque moto, calma aí, marque moto. Vai! Era mete, mete, geme, geme, roça, roça na minha frente. Sarra bem devagarinho, essa xerequinha quente. Calma, Juninho adesivado. Devagarinho, tio, devagarinho, vai. Era mete, mete, geme, geme, roça, roça na minha frente. Sarra bem devagarinho, esse teu priquito. Pera, olha o palavrão. E roça, roça na minha frente. Sarra bem devagarinho, essa tua tcheca quente. Errando tudo e cantando de todo jeito, que hoje em dia toda média quer ser cantor. Isso aqui é bom do gato preto. Vai, é de papo do reino. Tem que respeitar, Titi. Ô, papai, errei aqui, pô. Bora, meu parceiro Tigelso, certa das meninas. Cocinha tudo puta, coça mal criada. É que ela tem cara de santa, jeito de menina quieta. Já tentei, não conquistei de jeito nenhum essa condenada, viu? Mandou se WhatsApp, era marquei pra tomar uma. Mas no terceiro agora era tava jogando a bunda. Calma aí, ti. Devagarinho, carai. Era mete, mete, geme, geme, roça, roça na minha frente. Sarra bem devagarinho, essa tua tcheca quente. De novo, vai repetir de novo, gago. Era mete, mete, geme, geme, roça, roça na minha frente. Sarra bem devagarinho, não aperrei não, peraí, solta. Roça, roça na minha frente, sarra bem devagarinho, essa xerequinha quente. Minha bebê agora tá raio, tá se dando por dentro de uma vagem de capim. Joguei uma quarta, subi, debei pra terceira. Joguei uma nona, subi uma ladeira de 80 metros. E também lembrei que a raio que é automático, tem marcha não.